primavera. O amor é como a flor que nasce e morre quando não se espera. Pode haver outra mulher tão carinhosa, mas pra mim só Vera. Disse que plantou amor perfeito em meu jardim. Sei que me enganou, mas fui feliz assim. Pois quando partiu, eu vi a sua maldade. No jardim eu só colhi saudade. Que nasce e morre quando não se espera. Pode haver outra mulher tão carinhosa, mas para mim só era. Disse que plantou amor perfeito em meu jardim. Sei que me enganou, mas fui feliz assim. Pois quando partiu, eu vi a sua maldade. No jardim eu só colhi saudade. O amor é como a flor que nasce e morre quando não. Mas para mim só Vera.